sua rádio 710 AM. Sertanejão. Rádio 710 AM. Ligada em você. Atenção, emissoras de rádio. 3 segundos para formar a rede. Valéria, para toda a família em Luiz Mundo, obrigado pelo carinho, pela companhia. Abraço para toda a família, tá, Valéria? E um abraço também para minha amiga Ana no Córrego dos Barroso, a filha Tauana, esposo Ailton, seu João Leandro, dona Maria, enfim, para todos, para toda a família lá no Córrego dos Barroso. 3 minutinhos faltando para vocês. Vem me avisar, me vem sorrir, me vem cantar. Curtiu na sequência, Chico Rei Paraná, de lá pra cá. Muito bem, um abraço pra cada um, obrigado pelo carinho. Foi muito bom dividir essa tarde, início de noite com vocês, tá? Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, aqui no Sertanejão, logo depois do Jornal das 4. Na sequência tem Padre Carlos Altoé e a Hora do Ângelo. Logo depois a Santa Missa em Família, direto da Matriz de São Lourenço. Você assiste pelo Facebook também. Ouve pelo rádio e assiste pelo Facebook da Rádio Maranhão AM710. Nós começamos o programa falando de perdão. Hoje vamos terminar com uma reflexão no mesmo sentido. O perdão é a maior forma de amor. Ela precisa de uma pessoa forte para dizer que está arrependida e outra pessoa mais forte ainda para perdoar. Beijo no coração, gente. Até amanhã. Na sua rádio 710 AM, Sertanejão. Rádio 710 AM, ligada em você.